dia todos os mortos irão voltar para a terra, para o verdadeiro juízo final. Mas nem tudo é como está escrito. Haverá grandes rebeliões, conflito de alma, pesadelo, dores e tristeza. Esse é o dia dos mortos. Maldito pesadelo que causa desespero. Mortos vão voltar para a reina, então fique ligeiro. Me perdoe de quem foi que teve o seu final triste. Mortos se levantando da sua tumba para causar explosão e cumprir o grande apocalipse. Sombra de medo levando terror para todo mundo. Mal se expandindo, matando pessoas, trazendo o caos do submundo. A navalha afiada querendo cortar a garganta. As etnias do mal estão querendo matar a esperança. Mas só precaução, não vai dar para viver aqui. Os sonhos vão desmoronando, o circo desabando. Você não vai ter chance para prosseguir. Psicopata mostrando como é que se faz a madruga macabra. Porque a escuridão já tomou quanto risco ficou alta. A morte está solta para fazer a sua caça. Não arruma nada, você não vai ter chance de se esconder. Os alvos já estão marcados, já está confinado. E vai ser cercado mais uma presa que vai sofrer. Não vá vacilar na rua à noite assim. Quando se marca 0 hora, tem que estar atento. Porque mortos desejam seu fim. Você não vai conseguir, não vai prosseguir. Se vacila na cena, der passo em falso, não terá motivo para sorrir. Ich zeige euch den direkten Weg in das Totenreich und zurück. Gebe dein Fick auf euer Haus. Wer träumt vom Tode danach? Das ist die Sicht vom Leben, die dir deinen eigenen Tod bringt. Viele Gedanken, die dich nachts quälen. Öffne die Schranken in deiner Seele. Alles, was ich brauch, ist mein Dorf. Dafür nehm ich alles in Kauf. Wie sind denn am Clown? Ich fühle mich frei, Hauptsache ich bin high. Nehme meine Platte die rechte Hand und zünde ihn an. Der Teufelskreis zieht mich in seinem Bann. Könnte dort rappen, ist das, was ich kann. Der Tempel steht letztendlich im Flammen. Hacke deine Finger ab, wieder mich im Recht. Meine blutige Heckenschere ist echt. Wenn ich bei dir von mir flow, in der Nacht über den Trench go. Hatte mein tiefer Augen, die muss ich lieber so with me forever. Gott, ich werd euer schlimmster Albtraum, wenn das Licht ausgeht. Du, die fein schläfst und nie wieder aufstehst. Ich tu, was ich kann, bin ein böser Mann. Ein Madman Killer. Aqueles que um dia se foram dessa terra de maneira inesperada vão voltar pra acabar com tudo que verem pela frente pra matar. Se vingar não vai dar pra escapar. Nesse momento estão em algum canto do inferno observando o movimento por aqui. Quando a profecia maldita se revela, filho da puta nenhum vai conseguir fugir. Morte está pra chegar a qualquer momento. Sorte está caída no poço do esquecimento. Condenado por infelizes que um dia foram assassinados. A humanidade vai pagar pelos seus atos. Até o mais novo feto inocente será julgado culpado. Antes de nascer vai sentir a fúria do inferno astral que existe nesse lugar. O fim está se aproximando. Almas perdidas de todas as partes do além vão se espalhar. Pra causar, assustar, atormentar, devastar. O medo, o pavor e a tristeza são as únicas coisas que vão restar. Raios e trovões, nuvens negras pairando sobre nós, nos avisando que o pior está pra acontecer. É a chegada dos mortos, faça agora mesmo suas orações, não espere. Ich warte auf diesen einen Tag, schon mein ganzes Leben lang. Irre herum auf dieser Welt, was wurde mir hier nur angetan? Mir wurde alles genommen, meine Seele verkauft. Schon als Kind hab ich dein Blut gelernt. Schon damals war mir klar, ich werde einer von denen. Ihr habt geglaubt, dass ich am Boden liege und nichts mehr mir gerecht. Liege jeden Tag im Bett. Regungslos schau mich an die Wand. Verrückt geworden in die Mode. Bringt mich um den Verstand. Ich habe mein Leben gelebt. Meine Zeit ist abgelaufen. Mein Herzschlag wird leiser. Man bringt mich nie wieder zum Laufen. Alles was ich wollte drehte sich um den Tod. Hatte meine Opfer, meine Augen sehen rot. Blut überströmt, der Körper findet den Tod. Ich packe meine Waffe aus und schieße mit Schrot. Empfinde keine Reue für meine Opfer. Verpacke sie in meinem Koffer. Ist es deine Tochter? Erkennst du sie wieder? Thank you.